coração me lembrar. Troque o CD, não ouça mais. Se o perfume me recordar, troque de marca, não use mais. Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que convém. Quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai me desejar e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então se vai poder trocar de coração. Não perder. Rota, não vacilar. Se um filme me recordar, troca o canal. Já que me trocou por outro alguém, substituir é o que te convém. Quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai desejar e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então se vai poder.